Amador, muito boa noite. Meu nome é o Oscar. Quem faz isso? Romeo Zulu Oscar 850, stand by, copy Alpha information. We have Alpha information, and ready to copy clearance and ready to push and start. Romeo Zulu Oscar 850. Romeo Zulu Oscar 850, Roger, stand by 1 minute, just 1 minute to copy, okay? Copy, stand by. Oceana 6313, decolou 48, chame o controle 1208. Controle 208, uma boa noite, obrigado, até a próxima. Boa noite, até. Romeo Zulu Oscar 850, ready to copy. Go ahead, ma'am, for Romeo Zulu Oscar 850. Romeo Zulu Oscar 850, clear to destination Lima, Papa, Papa Tango, flight level 350, via upper Zulu 10 until November, Tango, Lima. Then via flight plan route. Take off runway 10. After departure, left turn. Puka departure, Papa, Uniform, Charlie, Alpha, and the Z-Bar transition. Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo. Call code 5577, departure control frequency 120.80. Romeo Zulu, 850, destination Lima, Papa, Papa Tango. Airport level 350, Upper Zulu 10 to Lim to Natal, Quadplan route, extending runway 10 for departure, after departure left turn, book departure, transition Zipa, Montecock 1577, and frequency for departure 120.80, Runa Zulu Oscar 850. Romeo Zulu Oscar 850, ready back, correct, clear to start up at gate 11, come ready for taxi. Copy, clear for start, push up start and call you ready for taxi, Romeo Zulu Oscar 850. para pushback acionamento, gol 1604 no 05. 1604, inicia de imediato. Afirmo. 1604, livre acionamento, chame para o táxi, portão 05. Tomará para o táxi. Confirme quem chamou? 1074. 1074, chame 1895 para a cópia, informação em curso braço. Está no fundo da gate meia. 3305, Recife aprovado nível 330, via Peruísque 58. Da cola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5004, controle 120, decimal 80. Executorizado 330 para Recife, via Peruísque 58, decola da leste, curva na esquerda, na Puca Caju. 5004, nosso transponder 1108 ao Honnett Gol no 074, Guarulhos, aprovado nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da EO, Leda, após direto bridge, intercepta upper Zulu no 6, após conforme rota do plano. Transponder 5003, controle 120, decimal 80. Autorizado 360, decola da 10, saída da EO, Leda, upper Zulu no 6. 074, peso 1 no 6, primeiro aerovia, após conforme rota do plano. Bono 074, correto, chame pronto. Romeo Zulu Oscar 850, request taxi. Romeo Zulu Oscar 850, clear taxi via from 1 India until holding point 1010. At the holding point, call me ready, ultimate status 1016. 1016 on altimeter, taxing by Grand by India, holding point runway 10, and call you ready. Romeo Zulu Oscar 850. Para o táxi, com o nome 04, 93 a bordo, alterna Recife, 3 horas e 40 autonomia. Gente, gol no 604, aguarde para início do táxi. Bom, vamos aguardar, no 604. Zero 04, táxi via Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 0 1 6. O 0 1 6, quente via Índia, vou informar pronto, no 604. Copiou, ajuste no 0 1 6, gol no 604. Afirmo. Tripe 5595, compete do expansão final, torre 18 decimal 95. 795. Romeo Zulu Oscar 850, hold position now. Holding position, Romeo Zulu Oscar 850. Oscar 850, are you able to take off immediately? Okay, clear to line up and take off immediately, runway 10, wind 110 degrees 08 knots, Romeo Zulu Oscar 850. If I take off immediately, runway 10, Romeo Zulu Oscar 850. No 5 torre. Escuta. Continue a aproximação, aguarde pista livre, vento para cheque 1 no 0 grau 08 nós. 110 com 08, continue na aproximação, aguardando pista livre. 5525. Tá bom, tá no ponto de espera, mantendo posição, está pronto. Tente gol no 604, confirme se visual com tráfego final de 3 milhas 10 ATR. Afirmo. Após passagem do tráfego ali, mantenha 10, gol no 604. Após a passagem do 30, ele era manter, pista no 0, no 604. No 604. De 55 no 5, livre pouso no 0, vento no 1, no 0 grau, 08 nós, cheque 3. Baixa o vento. Romeo Zulu Oscar 850, airborne at 03, call 120-80. 120-80, is orders 850, Levant. Hi. Hello, departure, is orders Romeo Zulu Oscar 850, passing 1800 now. Congratulations. 850, reader, contact Clive Eagle for 350 Puka. Puka departure, level 350, is Rob is a Oscar 850. Zulu Oscar 850 control. Go ahead, 4 Romeo Zulu Oscar 850. Romeo, call sign of a company. It's Air Resort, 850. Air Resort is? Definitely. Thanks. No 5, solo 05, direita, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, estão 03 do pátio 3. Direita Alfa Kilo, 03 do pátio 3, 5 no 5. No 604, livre da colagem 1-0, vento no 1-0 grau, 08 nós. Livre da colagem, pista no 0, voo no 604. Salvador, para 3305, para o pushback, acionamento, estou no gate, meia dúzia. Livre acionar, chame táxi, então 3305. Chama ali, então 3305. No 604, decolou 07, chame o controle 120, decimal 80. 208, obrigado, bom final de semana. Igualmente, obrigado. Tá. Controle Salvador, boa noite, gol no 604. Gol no 604, contato Adasso, para o 370 na saída Momo. E 370 na Momo, 604. Hello, 0850, contact Recife Center, frequency 125.45, enable 126.85. copy, control 12545, enable 12685, Etours 850, bye bye. Luta 305 com 136 a bordo, 3 horas e 40 operando Natal. São 3305, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 0 no 6. Gente, Pátio Índia, no ponto de espera, reportar em ponto com 25, ajuste Luta 3305. Luna 604, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 45, alternativa 2685. Luna 2545, alternativa 2685, 604, obrigado. Para o táxi com 81 a bordo, autonomia de 3 horas e 32, altera na Galeão. Gente, voo no 074, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 016. Pátio 1 no Índia, 016, ponto de espera no 074.